outro dólar. Tiro o olho da sacola. O que eu tenho não importa. Seguimos fazendo história. Outro dia, outro dólar. Tiro o olho da sacola. O que eu tenho não importa. Seguimos fazendo história. Vários cria, colabora. Jogando fumaça fora. Notebook, uma bosta. Lotado de beat fora. Deus perdoe as crianças que estão chegando agora. Não aprenderam com os pais, vão aprender aqui fora. Três dentes de ouro para três garotos tolos que achavam que o mundo era só aquilo e pronto. Porque depois do tombo sempre vem um troco. Isso é só pra te lembrar que encerra um dia e vem o outro. Porque outro dia, outro dólar. Tira o olho da sacola. O que eu tenho não importa. Seguimos fazendo história. Outro dia, outro dólar. Tira o olho da sacola. O que eu tenho não importa. Seguimos fazendo história. Outro dia, outro dólar. Seguimos fazendo história. Outro dia, outro dólar. Seguimos fazendo história. Outro dia, outro dólar. Seguimos fazendo história. Outro dia, outro dólar. Seguimos fazendo história. Longe de casa, noite no estúdio. Vemos do nada, queremos tudo. Eles passados, somos futuro. Uma nova fase, donos do mundo. Noites em Berlim, dias em Barça. E Amsterdã só pra fazer fumaça. Nada é fácil, nem foi de graça. Fora a vontade de querer mais. MC favorito, me ouve escondido. Deve ser por isso que eu sou convencido. Quase no chão, nunca caído. Minha avó lá de cima deve tá sorrindo. Ligar pra coroa, dizer conseguimos. Se ela tá tranquila, foda-se inimigo. Fala pros cria que fechou comigo. Nos tempos difíceis a boa tá vindo. Outro dia, outro dólar. Seguimos fazendo história. Outro dia, outro dólar. Seguimos fazendo história. Outro dia, outro dólar. Seguimos fazendo história. Outro dia, outro dólar. Seguimos fazendo história.